Meu Belenenses menino, imagem do nosso povo, lutas com fé no destino, sendo velhinho, és tão novo. Meu Belenenses, a esperança que pões em dias melhores, sou em Belém a lembrança dos nossos navegadores. És o exemplo de coragem desta vida. Belenenses, Belenenses, a tua vida é afinal a nossa vida. Belenenses, Belenenses, com que altivez os teus maus momentos vences.